6259, clear to take off, runway 10 wind, 170 degrees, 06 knots. Confirm, I'll connect 6259 for line up and take off. 6259, go ahead. We are clear, line up and take off. Confirm. Yes, sir. Clear line up and take off. Runway 10, wind 170 degrees, 06 knots. Line up, take off, 6259, 16. Salvador, para acionamento, Papa Romeo November, Oscar Whiskey, chame para o táxi. Tomará para o táxi, Papa Romeo November. 6259, airborne at 30, contact departure 119, the same all 8. Channel 6259, you raise your contact on takeoff time to level 360 via 1 departure. This is front to level 360, one possible request for the direct leader. After 2000, clear the flight direct to leader, Channel 6259. Direct leader now, passing 2000. 0099 chame centro Recife, frequência 1260 Berna 1288. 260-1288, voo 1099, boa noite. Boa noite, bom voo. Já. Que autorizou o ataque, chama no ponto espera da 17. Autorizou o ataque, parar no ponto do ponto 17. Approach, good evening, Alpha Mike Echo 4555, level 150. Alpha Mike Echo 4555, good evening, spoke identification, cleared 4000 feet, altitude setting 1017, cleared via Bombardier 1 arrival. Descend to 4000 feet, 1017 QNH, Bombardier 1 arrival, Alpha Mike Echo 4555. Salvador, Cordial Guarulhos, Papapá, Bloco Salvador, Sete da Guru e do Agrícola. Papapá, Juliette, Hotel Romeu, está afastado de Salvador, 71 no Mides, Noroeste, nível 135, mantenha-se em regra de voo visual, descida a critério, está espaçando o voo, se ajuste na terminal para referência no 017. 017, autorizado, voa direto para a cara. Faz 40 minutos autorizado, direto ao Cidade de Leste, Hotel Romeu. Leste, Hotel Romeu, grato. E aí, Santa Fatiale, prosseguindo. Santa Fatiale, Santa Fatiale, 5.000 milhas ao norte de Salvador, está em Espaçório Golf. Tem frequência livre para autocoordenação. Informação de voo alerta com o centro Recife na frequência 125.45 e alterna 126.85. Correto. S6259, contact now his extended frequency 128.35, enable 123.0. Autoridade Aviana, offset, reportada para decolagem 9.2. 128.35, enable 123.80. 128.35, 138.25, 132.10. Negative. Frequency 128.35, enable 123.0. 128.35, 123.80. Oceanel 6259. Correct, good night. Good night, good job. Alpha Mike Echo 4555, clear 2,000 feet, altimeter setting 1017, clear the final ILS X-ray runway 10, report from the localizer course. Descend 2,000 feet, unit 1017, clear ILS X-ray runway 10, will report from the localizer. Alpha Mike Echo 4555. Salve, novembro, Oscar Whiskey, seguinte, autorizado a decolar da 17, o vento é 160 graus, 062 em nós. Autorizado a decolar da 17. Nova Paz, Leste da Romeu, ingressando aí 40 mil em Salvador, autorizado no 1500 pés, ajuste na terminal 10, 17 na Provincia Asa. 10, 17 na Provincia Asa, Leste da Romeu, ingressando 40 mil, autorizado 1500 pés. Muito obrigado, Romeu. Papa Romeu, novembro, Oscar Whisky, decolado aos 4-1, chame o controle, Salvador, 1-9-8. Semanal, controle Salvador, 119-8, tá vendo? Acho que é isso. Controle Salvador, Papa Romeu, tá vendo? Acho que é isso. Controle Salvador, Papa Romeu, tá vendo? Acho que é isso. Paulo, novembro, Oscar Whiskey, 1-6, corredor da China, escuta do controle. 1-6, corredor da China, escuta do controle, novembro, Oscar Whiskey. Radar CRN de Alfa Controle. Na escuta, prossiga. Serviço radar encerrado, 63 milhas nordeste de Salvador. Mantenha nível 190, chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Aracaju 120, 30, CRN de Alfa. Salvador Alfa, make it go 4555, establishing the localizer runway 10. Alfa, make it 4555, contact to Salvador Tower, frequency 118.95. This time we're 118.95, Alfa, make it go 4555, bye. Bye. November Alfa, we can confirm the transfers. November Oscar Whiskey. November Oscar Whiskey, na escuta. Confirma o via corredores até Bom Fim, depois prossegue para a final da 17, November Oscar Whiskey. Fecha. Salve, salve, eu disse que eu falei que ficou 4555, 9 miles ao final. Echo 4555, clear to land, runway 10, wind 150 degrees, 04 knots, altimeter 1017. Clear to land, runway 10, QNH 1017, Alpha Mike Echo 4555. Salvador, Papa Romeo, November Oscar Whiskey, no, na abertura do horário da barra. Gente, November Oscar Whiskey, na escuta do controle. Na escuta do controle, November Oscar Whiskey. Mike at 4555 on the ground at 51, contact ground 121.9. With ground 121.9, I'll make it go 4555. Você tem a mesma ponte visual com o campo na Broad Street Asa? Tá visual com o campo na Broad Street Asa, já que tá no meu. Gente, aguarde a transferência. Aguarde, não, meu. Eu vou para o Oscar e o controle. Prossiga. Informação de tráfego 10 horas, 7 milhas, como sudeste. Aeronave é um Sierra Romeo 22, cruzando 3 mil pés na descida para 1.500. 7, tráfego November Oscar. Juliette, Hotel Romeo, informação de tráfego 2 horas, 7 milhas, rumo norte, um papá 28 alfa, mantendo 1 no meu país. Thank you, Hotel Romeo. Tá voando, Ronaldinho. Isso, mantenha a Broad Paripe, segue como número 2 para 1-7. CS, segue na Broad Paripe, está visual contrato do November Oscar. Sete, papá, papá, Julieta, terra meu. Até Romeu, chama a Torre Salvador, frequência 118.95. 095, muito obrigado, Salvador, papai. Salvador, cordial boa noite, Papá Papá Juliette Hotel Romeo, na Prodo de Asa, Mantel 1500. Papá Papá Juliette Hotel Romeo, ajuste 10, 17. Fome na final da 17. Passamos na final da 17, Romeo. Salvador, boa noite, Scan 3662, nível 190 para nível 150, a Pomédio. Scan 3662, oceano identificação, décima tenha 4 mil pés, via chegada Pomédio 1, ajuste 1017. 1017, via Pomédio 1, Scan 3662, possibilidade de voar direto do ano, senhorita. Autorizado, TAP, Scan 3662. Monitor, Scan 3662. Localiza a restrição de 5 mil pés em TAP. Localiza a restrição de nível em TAP, então 3662. Obrigado. O November foi isso que está na proa do Ceasa, visual com o campo. Mas foi isso que para ingresso no circo do tráfego, Chamitão de Salvador, frequência 118, decimal 95. Chamar a torre para ingresso no circo de tráfego na decimal 118, decimal 95, November foi isso. Autorizado, backtrack, parte da mapa. Sete até o meu, Ciente no solo 58, autorizado o backtrack. Vai pra bata? Afirmo. Autorizado. Torre Salvador, 90 Oscar Whisky na proa da rotatória, visual com campo. O 90 Oscar Whisky, chama na rotatória. Chama na rotatória, 90 Oscar Whisky. Salvador, muito boa noite, bom 0096. 1096, CN identificação, décima tem nível 050, via chegada Bomed 1, ajuste 9097. Gente, Juliette até o meu. Corre, no setor da rotatória, 9 mil, Oscar Whisky. Oscar Whisky avistado o tráfego, pouso autorizado na 17, o vento é 1970L04 Norte. Corre, o November Oscar Whisky solicita parque na 17. Gente, está autorizado qualquer remedida na 17, o vento 1.60 graus 04 Norte. Autorizado parque na 17, November Oscar Whisky. pronto para ir à base, November Oscar Whisky. Sim, November Oscar Whisky está autorizado base e também está autorizado o toque remitido na 17. O vento é 1,00 graus, 0,4 nós. Autorizado base, toque na 17, November Oscar Whisky. Papai Lima, Foxtrot Vitor, Scott Identification, clear level 050, altimeter setting 1017 via Amar Level. 050 with 107, let's just fly direct to Luna position, we have visual position. Set position, Lima, Foxtrot Vitor. Confirm the position. Fog, Tango, Oscar, Silo Echo. Para 2000 pés, autorizado final ILS X-Train, forma estabilizada. Teste para 2000 pés, forma estabilizada, X-Train, ano 0, ano 0, 9000. Lima Foxtrot Vitor, to intercept the localized course, send left head 140, clear 3000 form on the localized course. Affirm, left 140. Okay, left 140, to intercept localized runway 10, Papa, 3000. That's right, 3000. Só que isso que está a avisar com o tráfego, já está cruzando o campo, passará livre. Então isso que é avistado, mantenha a perna do vento, alongue um pouco mais, aguardando a autorização para girar a base. Alongará a perna do vento, aguarda a autorização para girar a base, movendo ela com isso. Salvador, boa noite, 2344, desce, passo 240, para 150. 2344, acione identificação, desce, mantenha nível 050, na broa de Bomed, em Bomed intercepta via chegada. Desce para 050, na broa de Bomed, após Bomed via, voo 2344. 04, nós. Ele pousa, pistão no 0 visual com o Piper, na circuito C3, 662. Lembra Oscar Whisky, along a perna do vento, reporte na vertical da RMA. Reportará na vertical da RMA, 90 Oscar Whisky. Alfa BRMA, November Oscar Whisky. November Oscar Whisky está autorizado a realizar uma curva de 180 graus à sua esquerda ou à direita, a critério. Realizando a curva à esquerda de 180 graus, November Oscar Whisky. Informe final 17, November Oscar Whisky. Informará a final da 17, November Oscar Whisky. Precisa o 90 Oscar Whisky a pousar na 10? Pouso final? Confirma o 90, autoriza o 90 Oscar Whisky a tocar e arremeter na 10? Sim, afirmativo. Enquadre-se na base, agilizando as manobras, aguarde autorização de toque arremetida na 10, o 90 Oscar Whisky. Enquadra na base da 10, guarda autorização para toque na 10, 90 Oscar Whisky. Romeu Charlie Bravo, táxi até a papai, reposte para ingresso na 17. 3662 no solo 12, chame o solo 219. 219, liberança 366. Lembre-se que autorizado final, 10, aguardando autorização para toque remetida. Autorizado final da 10, aguarda autorização para o toque, talvez o 6. Estabilizado. Pela 065 da Sta 4 me informará já estabilizado no 344. 059. Autorizado tal que na 10-9-2. Gente, Romeu Charlie Bravo, livre táxi via 17, chame a linha de pronto para decolar. Pesado, com 096. Bruno 096, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 1895, Salvador, 096. Torre de Salvador, muito boa noite, com 096. Torre 096, aguarde pista livre, com ajuste no 017. Aguardando a pista livre, 017, 096. Pouso autorizado, 10, vento, 10 graus, 05 nós. Autorizado, pouso na 10, com 09. O 90 Oscar Whisky tocou a MT-104, curva à esquerda, na perna do vento da 10. Curva à esquerda, chamará na perna do vento da 10, 90 Oscar Whisky. Controle Salvador, boa noite, a todos 795. Número 795, boa noite, o senhor identificação, desse mantém nível 050, número de bom, fim da certa via chegada. Da 10. Controla de bom, fim da certa via, o azul 795. Nível 050, quando o nível? Para 050, sim. Oscar Whisky, faça um 360 pela direita. Reporte novamente perna do vento no zero. Fará um 360 pela direita, reportará na perna do vento top 0, November Oscar Whisky. Romeu Charlie Bravo, atenta à esteira do lance da aeronave da Gol, livre decolagem, 1-7, o vento é 1,80 graus, 4 nós. Torre, o November Oscar Whisky, interceptar a perna do vento da 1-0. November Oscar Whisky, mantém ainda sobrevoo do setor, aguarde autorização para o circuito da 1-0. Faça um novo 360, longo, curvas longas aí pela direita, reposte novamente, perna do vento. Tem condições de base curta para o 1-7? Charlie Bravo, decolado 1-7, controle 1-9-8. 0-9-8. Obrigado, boa noite. O ano 09-6, solo 1-7, solo 21-9. 3-4-4. Pela direita, temos um linhajante na final da 1-0. 7, eu não lembro as coisas. Está mantendo 360 pela direita. Como do Tower, you defer num Pababá para Lima Fox, Twitter, runway 5, final 9 miles. Pababá para Lima Fox, Vitor. Clear to land, runway 10, wind 170 degrees, 05 knots, task, north sector, 1000 feet. Clear to land, runway 10, Lima Oscar Whisky, ainda solicita toque arremetido na 1-0. Ah, que foi mais rápido. Após o Learjet, que está na final da 1-0, ambas as pistas estão disponíveis aí para o circuito. Sim, a gente está prossegue para o 1-0, após o Learjet. Avisar comigo. Então, autorizado perna do vento, 1-0. Mantendo sua separação com o tráfego e aguarde base. Autorizado perna do vento, mantendo a separação visual, aguardando base, November Oscar Whisky. Oscar Whisky está autorizado a girar a base, é para final no zero. Apesar de ir à base, reporta na final da 190, November Alto Whisky. Papa Lima, Fox Vito, underground at 2-1, vacate runway, contact the ground 1-2-1, decimal niner. Romeu Charlie Bravo, autorizado, Mottima. Direto Mottima, Romeu Charlie Bravo. 0 graus, 05 mais. Autorizado, toque na 10996. Romeu Charlie Bravo, faça um check no equipamento modo Charlie. Eu recebo por vezes desde a decolagem, mantendo 200 pés. Vou checar. HB795, voo pelo. Confirme. 795, voo pelo. Pelo 2795. Lena 310, acende a identificação, vê se mantém a nível 050, via chegada bom médio 1, ajuste 10017. Controle ao Romeu Charlie Bravo. Prossiga. Confirme que recebe agora. Agora é negativo, nenhuma informação de altimetria. Ok, vamos tentar de novo. Após o Tabog, autorizado o TAB, o Xanermé 310. Qual nível que cruza o Charlie Bravo? Cruzando agora o 215. A gente confere, Romeu Charlie Bravo. Cruza 215, chame centro Recife, na frequência 128.35. Alterna 123.80. 12835-12380. Obrigado, uma boa noite. Visual. 1344, complete final, chame torre, frequência 118, decimal 95. 1895, bom trabalho, senhores. Torre Salvador, 1344, estabilizado na LF da 10. Eu já guardei autorização de pouso, 1344. Livre pouso? Ativo. Livre pouso, 1344. O November Alaska Whisky tocou a remeter aos 25. Autorizado a perna do vento da 10. Reporte é de largagem. Então estará a pouso completo na 17, November Alaska Whisky, ingressando na perna do vento da 10. Entre. O ano 344 é confirmando, é, pouso autorizado na 10. O vento é 170 graus, 05 nós. Temos um tráfego a 1000 pés na perna do vento da 10. Teve pouso na 10, o ano 344, centro do tráfego. Alaska Whisky, informa o tráfego bom da Gol, final 1-0. Mantém ainda a perna do vento da 1-0. Poste na base da 1-7. Sim, estabilizar com o tráfego, mantém perna do vento, passa para a base 1-7, novembro da Suíça.